isso foi buscar uma maneira de sentir, olhar a luz para seguir, e no começo foi sonhar, e no começo foi encontrar uma maneira de viver, em cada passo avançar, até o começo de chegar. Princípio nem final. Só aprender a caminhar. E no começo foi plantar. Hoje é aqui, amanhã lá. Juntos mais luzes se acenderão. Serei feliz sem trair meus próprios sonhos. Isso é brincar. Sentir. Buscar. Fora.